My Gamers Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada. Esse é o 4Games Podcast e hoje a gente vai falar de jogos do Batman. É, jogos e derivados, tudo que trouxe esse morceguito para perto de nós. E aqui quem fala é Shinkoio e eu pergunto para o Marabag, você sabe o segredo do Homem-Morcego? Bem, o Pirata do Tietê já sabe, né? Que é meu pau no seu rego. Sacanagem. Reclama lá com o homem do Pirata, pô. Se fudeu. Já tá me fodendo logo no começo. É. Caramba, o cara, além de ser especialista em Batman, é especialista em Pirata do Tietê. Fudeu. Aqui é o Marabad, o Fanatic, e eu vou tentar atrapalhar esses dois em relação aos games, já que eu só joguei meia dúzia desses 100 games que eles separaram de falar hoje. É, eu sou o Vivard e eu prefiro a Robin Mulher do Frank Miller. Ah, controvérsia. Bom, eu prefiro. Pensei que tu ia falar que a gente já perdeu um feriado procurando uma fantasia de Batman adulto. É verdade, né? Esqueci disso. Vamos ler e-mail aí, seu Vivard. Vamos ler e-mail, seu Shinkoio. Dessa vez aconteceu uma coisa meio curiosa, sabe? É. Todo o povo que comentou no pod anterior e no anterior do anterior decidiu parar de comentar e mandar e-mail. A gente recebeu dessa vez mais e-mail que comentário. Que comentário. Não sei se isso é bom ou ruim, mas o importante é o feedback. É, sim. Mas só pra dar uma doutrinada no povo aí, ó. Por favor, se vocês querem uma resposta rápida ou dar um esporrinho rápido, põe nos comentários direto. O e-mail a gente tenta dar uma respondida, mas é legal a gente estar documentando isso no post, né? É, sério. Coisas mais rápidas é mais legal como comentário. Aí vocês podem escrever que a gente responde lá no comentário mesmo e já quebra um pau legal lá. É, porque também a gente não vai ter tempo de ler tudo no ar. É. Então, vamos lá, tem algum recadinho antes do e-mail? Nós estamos participando daquele prêmio Maledetto. Ah, mas ainda não está a lista definitiva, não dá para votar, né? Não, não dá para votar, mas nós estamos aprovados. É, no prêmio Podcast. Como já tínhamos comentado, estamos nisso aí só para questão de divulgação. Mas se a gente ganhar também, a gente vai receber o prêmio. O que mais temos para falar? Ah, ficar falando de comunidade, enche o saco, tem tudo em volta do post aí, todos os links para clicar. Se você baixa RSS, entre no site. Muito obrigado pelos feedbacks. Continuem interagindo com as nossas pessoas. É isso aí, primeiro e-mail. Peraí, deixa eu chamar a mina aqui. Porra. Rapaz, deu muito trabalho pra achar essas roupas pras minas vestir. Você quer ficar com a mulher gato ou a Carlequina? Não tem a Era Venenosa? Cara, a roupa da Era Venenosa tava meio cheia de fungo. Tinha uns cogumelos, tá ligado? Ah, tá. Ela ferveu a roupa e tomou chá, né? Aí o espantalho viu, gostou da ideia e levou ela embora. Isso. Espantalho ficou com a palha dura. Eu vou ficar com a Arlequina, pau no seu cu. Qual que era a outra mesmo? Mulher gato? É, mulher gato. Não reclamo, não. Tá, então manda as meninas jogar pra cima aí. Primeiro e-mail é do Jim do RC, do Rio Grande do Sul, perto de Taps. Ah, então ele é parente aí do... Do cabeleiro, é. Ele deve ser o vizinho do cabeleiro, esse cara aí. Eles precisam indicar esse pod pras amigas loiras de olhos verdes deles, né? Ou morenas ou ruivas. Não, meu filho, Rio Grande do Sul, são tudo loira. Ah, tá. Então, beleza, indiquem para suas amiguinhas. Avisem que se ela colocar o MP3 no volume alto, ele dá uma tremida quando a gente fala, especialmente eu. Acabei de escutar o pod de vocês jogando Resident Evil 5 e achei mais interessante só escutar o pod. Ah, tá. Ele estava jogando Resident enquanto via. Esse cara é o mesmo da outra vez? É, porque ele continua aqui. Vi que vocês leram meu e-mail, mas era só pra parabenizar vocês pelo blog, porque nunca escutei um pod mais engraçado. Parece eu falando de jogos com meus amigos. Tenho todos os seus pods aqui guardados e queria que vocês fizessem uma matéria sobre o Super Nintendo. Acho que a gente é da mesma época e marcou minha infância. Sobre fazer uma matéria de Super Nintendo é interessante. Nós temos bastante bagagem sobre isso. Ah, acho que Super NES rende, viu? Alguns não, mas Super NES rende. Alguns não. Eu consigo fazer render qualquer um, maluco. Até o Zibo, tá bom? Que já caiu de preço, né? É. Deve ter vendido pra caralho. Vamos lá, a Lerquina me deu isso aqui. É. Esse e-mail aqui é do Júlio César Ferreira Nunes. Esse aí é de Pofão em Roma. E aí... César é de Pofão em Roma, caralho. O quê? Não foi ele? Foi o gladiador? Sério? Você não sabe quem foi, caralho? É, foi o Nero, tô zoando. Ah, tá. Eu fiquei até com medo agora. E aí, senhores Fighgamers. Curti muito o último podcast. Fico ouvindo direto no carro indo pra fisioterapia. Até decorei, cacete. Ou seja, ele ouve mais que uma vez. É isso, pra decorar. Curto muito o site, mas existe algo que não me agrada muito. Na página dedicada a Mobiles, ou Mobiles, só existe informação de comentários sobre um Sony Ericsson. Concordo que é um aparelho completíssimo, mas hoje em dia existem usuários de aparelho com outras plataformas e que necessitam de mais opções de jogos. Gostaria de pedir pods sobre jogos em Java para celulares. E do resto, parabéns pelo site, atualização, constância de podcast, são show. Abraço. É, isso aí é o seguinte, precisamos de mais hardwares para fazer esses reviews. Ah, você precisa, porque eu não vou fazer review de jogo de celular, tomando cu. É, você podia ter feito do PSP, seu vagabundo, e você vendeu essa porra antes mesmo de fazer um review só. Você vê, imagina de celular. É, esse senhor Júlio César aí, celular pra passar o tempo no busão, cara, jogar no busão é uma merda, meu, eu só jogo quando tô cagando, pra falar a verdade. E ultimamente só no Tetris. Oh, os amigos meus me falaram de um motel que tinha Game Boy no banheiro. Game Boy? É. Caramba, preciso do dinheiro essa aí, gente. Coisa mais interessante que eu vi no banheiro de motel foi um secador de cabelo embutido. Você puxava assim. É, o Game Boy também, você puxava. E... ah, e sempre jogo no Game Boy. Ah, sei lá, foi um amigo meu que falou, não fui eu que vi, porra. E era prova d'água pra ir na banheira aqui? Não. É pra quando você tá sentado no trono mesmo. No motel pra cagar é foda, hein? É, vai saber. Só complementando aí, esse senhor Júlio já tá me dando medo, né? Um cara que decora o podcast é foda. É. Acho que é um fã meio serial killer, maníaco. Psicopata. Psicopata. Próximo e-mail. Esse é da Carol, que não fala de onde é, nem idade, nem se é mulher mesmo. Ô, oh, mas vamos soltar fogos, e-mail de mulher, que a gente vai ler. Falta um barulho de fogos agora. Hadouken! Após ouvir o Rock nos Games lá do B, tenho que comentar algumas coisas. Kiss não foi o único que teve um game, Rolling Stones também teve. É um game que você é tipo um detetive e vai descobrindo coisas sobre a história da banda. Mas como eu sempre fiquei preso em uma festa, não sei o que acontece depois. Ah, é tipo Johnny Ryder. É, mas esse jogo aí a gente devia ter falado no Musicais, né, mano? É que assim, a gente só citou alguns, né? A gente não falou todos. Inclusive o Musicais, por isso que a gente pretende fazer uma parte 2, né? Ah, é? Aí ela continua aqui. Agora, imagina se tivesse um rock band de música brasileira. Iam colocar Pit, NX0, Fresno, Charlie Brown Jr., CPM22, Glória, nem conheço isso, Velhas Virgens e coisas assim. Terrível, não? Ah, pelo Velhas Virgens eu não acho terrível. É, Velhas Virgens. Mas eu tenho a terrível coisa pra te anunciar, dona Carol. É, né? Já existe isso. Para Mega Drive é. 4. Agora tem o Guitar Idol, se não me engano. É, algo do gênero. Mega Drive 4. Lá você poderá jogar CPM22, NX0 e essas coisas lindas que você tanto ama. É. Ah, tudo bem que eu concordo que se colocasse Sepultura, Doctor Sim e Angra na época do André Matos, seria digno. Olha, eu acho que não. Pelo Angra, né? Pelo Doctor Sim também. Ah, Doctor Sim não foi bonito, pô. Não, futebol, mulher e rock and roll só. Queria ver saindo sangue das cordas vocais de neguinho cantando Roots, Bloody Roots. Ou perdendo os pulmões pra cantar Carry On. Carry On é só cantar no falsete. Não, mas Carry On tem no guitarreiro, pô. Desde quando? É aquela Carry On My Brave Soul. Só não é da mesma banda, mas tem. Ah, e ó, Through the Fire and Flames ele fala Carry On. Through the Fire and Flames, we carry on. Não, mas não é o nome da música. Ó, Carry On Boa é do Manowar, hein? Eu tenho, eles têm, não sei. Oh, é bem melhor que a do Angra. Ah, mas... é uma popzinha, mas é bem melhor que a do... aliás, não precisa muito pra ser bem melhor que a do Angra. É, Angra é uma coisa... é legal, mas... é legal e não é ao mesmo tempo, né? Até Blind Guardian é legal. Ah, não, não chega tanto, não. Prefiro o Angra. Bem, a melhor música do Angra chama Nothing to Say. É Carry On porque o Massacre Show fez cover, rapaz. Ela fala aqui, curti muito os dois programas, dei muita risada em entrevista com David Lee Roth. É, teve gente que não entendeu essa porra dessa entrevista, né? Mas se insistir muito, a gente faz uma legendada aí pra vocês. Ela fala que com a entrevista, como ela disse no Twitter, foi impossível não lembrar da The Cloud Song. A gente põe o link aí, né? Que ela pôs um link do YouTube, a gente coloca aí no post. Mais alguma coisa? Acho que é só isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez os nossos convidados do pod anterior. Agora vocês ficarão com um pod muito foda.

de bundinha, ele fala um negócio assim, não lembro direito. Muito foda essa parte. O Coringa desse jogo, ele tá bem piada mortal, viu? Legal. Uma coisa que eu gostei é que fizeram o Coringa no estilo mais clássico. Que eu já tava esperando que ia fazer todo mundo essa febre que deu aí de começar a desenhar e fazer o Coringa com a boca costurada. Era o Heath Ledger, né? É, ficou legal no filme, mas porra... Mas eu acho que ficou legal pra aquela mídia, pra cinema. Eu fiquei contente que os caras não seguiram isso. Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! Não fale mais, Vivardi. Eu não quero ouvir mais falar desse jogo. Amanhã eu tô aí. Pra jogar, né? Amanhã eu tô aí, levando umas pizzas. Tipo, fica com as pizzas e liga o videogame aqui pra mim. Exato, exato. Vai lá na cozinha comer a pizza, vai. Melhor jogo do ano, com certeza, tá bom? Nosso Batman teve o que merecia. Finalmente. Que bom, né, cara? Acho que o Batman merecia um game como esse, né, cara? Ele mereceu a Arlequina gostosa. Eu tô louco pra ver a Arlequina. Seu Bad, me recomenda aí. Tem algum pornô com a Arlequina, mano? Eu não achei. Nunca achei também não, bicho. Ainda até hoje não tô sabendo não. Só não falaria pra você. Tô por fora. Preciso achar um desse aí. Por favor, se algum ouvinte souber, mande aí. Falou. Eu só tenho um Batwoman italiano, que é uma bosta. Coringa se dá bem. Ainda bem... Oi, todos os testes que eu fiz aqui lá, que vilão você seria, deu Coringa pra mim, tá vendo? Ainda bem que não deu Mulher Gato, né? Graças a Deus. Não, pensou? Aí é... Aí é perigoso. Foda se desse a Arlequina, assim. Que ele se comer, né? Ai, puta que pariu. Game over. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Deu uma pipocada aqui. Você falou sua frase aí, gravou? Gravou. O que você falou? Eu sou que tu era viado, filho da puta. Puta que pariu, viu? Feira da fruta foi a frase. Né? Que não tem uma internet decente, né? É, meu Deus. Melhor cortar esse barulho do telefone aí, isso vai ficar ridículo. Eu tô falando assim, agora com a gente, comissário Gordon. É o que é tendo telefone. Boa. É, se precisar atender aí, mano, pode atender. Viu? Não é aqui no meu não, bicho. Não é aí? É o meu aqui. Não tem nada tocando aqui não, bicho. Depois de anos fazendo aquele Nerdcast, cara, não tem como eu esquecer esses detalhes, bicho. Não, mas quem que liga por causa dos outros 15 para as 11 da noite? Cara, aqui é normal, sabe? Porque eu tenho um telefone que eu atendo sempre, que todo mundo sabe esse telefone. Inclusive eu divulgo ele até na internet, porque não tem problema nenhum. Porque ele tem bina, tem tudo. E ele só toca no meu escritório. Então o cara pode ligar, passar trote, me xingar, me sacanear, porque ele só toca aqui. E aí, olha que loucura, hein? Pra vocês me sacanearem mesmo com o lance de Batman. Eu fiz o seguinte, como às vezes eu tô aqui escrevendo, fiz até 2, 3, 4 horas da manhã, eu tirei o som dele. Mas como ele tá sem som, eu não sei que ele tá tocando porra nenhuma. Aí tinha um amigo meu que entende a beça de mexer com essas coisas, de eletrônica, sei o quê, ele botou uma lâmpadazinha vermelha no bocal, ligado ao telefone. E toda vez que ele toca, a luz vermelha fica piscando na minha frente. É vermelho o telefone, por acaso? Não, é preto. Aí era demais, né? Era bem gay, né? Melhor que isso, só um abate sinal. É, um abate sinal. Você tem que fazer um Twitter, Abad. Eu tenho Twitter, cara. Tem? Fica pra mim. É fanático mesmo, é fanatique, fanático, acha melhor. Mas eu entro uma vez por semana, às vezes eu tenho todo dia, mas pra escrever nem uma vez por semana, que eu sou meio idiotice, né, cara? Ah, vou ao banheiro agora, vou comer bolinho de queijo. É, tem gente que é meio escroto, né? Não, quem sou eu pra condenar ou criticar isso? Cada um escreve o que acha melhor, entendeu? É. Mas você não tem nada pra dizer? Ah, acabei de dar uma topada com meu dedão na porta. Porra, foda-se, né? O dedão vai, porra. O pior é que as pessoas que estão seguindo falam isso mesmo. É, pô, tipo, não, vi um filme legal, joguei um jogo maneiro, pô, vi uma peça de teatro bacana, li uma revistinha legal. Aí eu escrevo, pô, não perco tal revistinha, maneiro. Agora, quer escrever na minha vida pessoal, agora eu estou indo tomar banho, agora eu vou bater uma punheta. Pô, fui bater punheta, meu pau não subiu. Pô, não, uma merda. E que interessa isso alguém, bicho? Pô, fui comer minha mulher e dei 3 horas sem tirar, bom pra caralho. Pô, sempre precisa tomar Viagra. Isso é coisa de se falar, pô. Não interessa, bicho, não interessa. Mas esses caras, o cara que começa a postar isso daí, eu dou um unfollow na hora, cara. Eu só não dou um follow nas minas que posta foto dela de sutiã, calcinha, assim, sabe? Tem um monte. Acho que mais tem, né? Aí, que legenda você colocaria nessa cena aí, seu Abad? Eu botaria a seguinte legenda: a festa vai começar. Mas tô amarrado, ele tá ótimo, né? É, ele com a mão na cintura, só pensando o que vai fazer. Se fosse o Schumacher com essa mão na cintura, ele faria assim, tipo, meninas, onde vocês compraram esse colan? Que lindo. Ia ser isso, mais ou menos. Com essa mão na cintura, né, cara? Só podia ser isso. E se fosse do Alan Moore? Se fosse do Alan Moore. Eu colocaria ele falando assim: vocês conhecem o segredo do homem morcego? Se fosse o Donald Moore, eu falo: pera aí que eu vou sodomizar o comissário Gordon. É. Já o Frank Miller, calma aí que eu vou enfiar a pica nas duas. É. Até porque elas estão de costas uma pra outra, né? Se você botar elas assim deitadas, vai ficar as duas busunfas pra cima, já com as suas. É, aí ele vai botar um, dois, direto, entendeu? Só fazer isso. É, tá amarradinha. Já tá amarradinha, né? É, só vou deitar de lado. É, de lado. É, deitá-la de lado. Deitá-la de lado, tá resolvido. Aí, que maravilha. Parecia que você tá comendo uma mulher caranguejo. É. Isso aí, com as quatro pernas pra lá. Isso aí. Com duas. Ela anda de lado ainda, pra fugir. Fora isso, você tem quatro buraquinhos pra você ficar brincando. Então... Que maravilha. É, virou pornô já agora aqui. Vamos voltar pro tema que é melhor. Putaria.